conheci uma freira que era muito educada. Quando eu vi o padre sem roupa, se encantou com a vara. Transformou a sua igreja num grande cabaré. E agora ela só reza pra deixar o bichinho em pé. Freira muito doida, gostava de ficar sem roupa. Freira muito doida, chupa vada de carroca. Freira muito doida, tava sempre com pau na boca. Freira muito doida, freira muito doida. Transou com seis homens numa só tarde, sendo que cinco deles acabaram de ser padre. O outro que restou era amigo do papa, que só vai na igreja pra pegar na sua vara. Freira muito doida, gostava de ficar sem roupa. Freira muito doida, chupa vaca de carroca. Freira muito doida, tava sempre com pau na boca. Freira muito doida, freira muito doida. Freira muito doida, freira muito doida.